Delivery, pouso no 01807. Venha 49, decolado 41, 128, boa viagem. 128, obrigado, boa tarde, gol 949. Agilizando pro 04-331-92. O 35627, livre o táxi, toda a passagem 320 já está ingressando no pátio 1. Após prossiga pátio 1, Indy Alpha, e no posto espera a torre 118-6. Certo, 35627. Cochera 6327, coordenando com a equipe de pátio, após o ATR da Trip passar retaguarda, inicia no portão 01. Após o tráfego, pode iniciar, pode botar aqui na 327. Após o tráfego da Trip, ok? Afirmativo. 3155 é o solo? É, 3155, qual a rota que o senhor tem aí no plano de voo, companheiro? Ok, tá pronto, cópia? Pronto. 3155, Salvador Guarulhos, nível 340, via Pesolu 44, decola da 10, curva direita, subida é da El até letra, após letra direto Rio Disso. Aciona 5170 e o controle em 19, correção, o controle em 120, decimal 8. Afirmativo, 1208 controle, pushback, acionamento, chama quando pronto, ok? Já tá pronto. Na posição número 9. Ok, no portão 9, livre, puxa, acionar, chama tá. Para a parte. Chame torre, 18-6, chama o bolo. 18-6, muito obrigado, 5-4 fazendo. Sou autorizado ali, Moses. Valeu, Moses, comeu o FFC. Torre... Índia November Alpha, corrido forte, 1000 pés até 20 milhas, é isso? Ok, está autorizado o voo local, Salvador, Salvador, 1000 pés, 20 milhas no corredor forte. Decola da pista 17 com curva esquerda. Acione o transponder 01171, controle 119, correção, controle 120, decimal 8. E a torre 118, decimal 6, Índia November Alpha. Estou autorizado, ingresso, reporta, pronto. Ok, 02 a bordo, pátio 4, chame a torre para acionamento de táxi, bom voo. Paulo, boa tarde, 807, lembrando, nossa história. 807, chama antes da Juliette para ingresso do pátio 1. Não lembro, 07. 5491, continua a aproximação, aguarde pista no zero livre. É, 5491. Dimensionamento, chame táxi, Índia November Alpha. 5491, no posto autorizado, pista no zero, 120 graus, Delta 1. Autorizado posto, tipo 5491. Tapa Romeu, Romeu X-Ray, declarado 45, controle agora 120, décima 8, boa viagem. 208, obrigado, para trabalho. Controle Salvador, boa tarde, o Papa Romeu, Romeu X-Ray, na saída da El. Boa tarde, Romeu Eco X-Ray, contato radar, saída da El, vou para o nível 380. Saída da El, atenção 380, Papa Romeu, Romeu X-Ray. É, 59 a bordo, só 59, isso? Afirmativo, 59. Ok, táxi à direita, no ponto de espera da 10, torre 1186, altímetro 1013, padrão, boa tarde, bom voo. Essa direita aqui no ponto de espera 2286, obrigado, João. Pushback acionamento na remota 3, 2, 3, 2, 3, 2. 321, aguarde, número 2 do setor. Aguarde. Mono 32 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando galhão. Voo 807, mantém a posição antes da Juliette. Mantera ao 0 táxi. Rota 3155, livre táxi, via pátio, Índia e Alfa. No ponto de espera da 10, chame a torre 1186, 1013 ao altímetro. Afirmativo pela pátio, Índia, Alfa na Alfa, chama na torre. 1093, boa noite, 07, da passagem 320 da TAM, após ingresso de Juliette para o portão 08, agilizando. Afirmo, após o TAM, agiliza para o 08, 1087. Xené 6321, coordeno com a equipe de pátio após o 737 da Gol, parquear no portão 08, inicie na remota, puxa acionamento. Após o 737 da Gol, inicie. Guardião 03, prossiga. Guardião 03, mantenha 50 visuais, às vezes padrão. Autorizado a prova da rotatória, informe de doca, nada. Objeto 2, 9. Objeto 2, 9, chame torre 18-6, termo bom. Aprovação, Salvador, boa tarde, passarelo 2231. Boa tarde, passarelo 2231, identifique, chegada MAN, desça para 2000, ajuste padrão. Desça para 2000, ajuste padrão, passarelo 2231, chegada MAN. Trip 5627 está ali o Aliar? Aliar e Matheus 5627. Aí, Matheus. 5491 no solo 48, direito 219. 1219, grato. O 627 declara autorizado a pista no zero, vento 130,12. Vento 5627. Oi, Salvador, boa tarde, Ed 5729. Vento interno, baixado da base. 5729, continua a aproximação, aguarde. 5729, continua a aproximação, aguarde pista no zero livre, a terra da tripla, seu decolagem custa 10. Guardando a pista livre, Ed 5729. Índia November Alpha, livre táxi, chame para ingresso no 7. Seu Salvador, boa tarde. Xené 6327, ponto espera ponto. Gente, o Avianca 6327 mantém a ponto espera. Mantém a 327. Livre pouso, pista 10, 130,12. Livre pouso, 172. Salvador, muito boa tarde, eu tô 3155, não pode esperar, número 2, pronto. 3155, mantém o ponto espera, número 2. Será, 5627 da trip, decolado aos 50, 19, quais são? 120, décima 8, obrigado. 128, obrigado, bom trabalho. Oi, Papatão, o meu Papatango livrou hoje de decolagem da 17, está o nome pé do Dreché. Mativa direita, 120, décima 8, o meu Papatango. 128, o meu Papatango está regresso. É. Autorizado 1970, final, trip 5627. Autorizado 170 com o final, trip 5627. controle, eu passaria do 2231? É o Webjet na curta final, após o passagem, alinhar e manter. Após o tráfego, alinhe e mantém, 6327. Trabalho estabilizado, 2231. Boa tarde, controle Salvador, este é o Romeu Papatango, a 1 no meu pé, corredor Axé na sua escuta. Boa tarde, Romeu Papatango, 1 no meu pé, encosta no farol da barra. Encostará no farol da barra, Romeu Papatango. 35627, suba para o nível 170 final e vou direto a Aracaju. 170 final, direto a Aracaju, trip 5627. 1:60, 4 horas. Eu não entendi o POB, confirme só o POB? Tem, copiado, livre táxi via pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera, torre 1186, altímetro padrão. Boa tarde, bom voo, 6321. Pátio Índia e Alfa, altímetro padrão, 729, objeto no solo 52, libera a direita, chame o solo 1219. 219, Oliveral, tempo 7 da noite. É 1251 e alternado 13325. Se 1251, 3325, contra a base. Bom voo. Papá Romeu, Juliette, Juliette Delta, Salvador. É o Juliette, Juliette Delta. Você está em pouso na 1-0 ou a 1-7? 1-0, cara. Contrário do 1-0-7-5, identifique, chegada a mar, invita para 060, recepção para 250 nós. Né, 6327, decolada 5-4, controle agora, 1-2-0, décimo 8, meu verso. Boa noite, muito obrigado, senhor. Boa. Controle Salvador, Xené 6327, boa tarde, decolado Dial. Xené 6327, boa tarde, contato radar, vou para o 240. 240, vai subir 6327. Utilizando ingresso, me olhando pronto, Índia, Nova Emerald. Juliette, 5729. 729, Juliette, o portão 02. Juliette, por 02, 5729. 3155, 120 graus, 112, livre decolagem. Livre decolagem para o TAM 3155. Torre de Salvador, Oceania 6321, porto 1000. 6321, boa tarde, após o 320 LR mantém. Após o 320 LR mantém, 6321. Como que não recebo o seu modo de charge, faça um cheque no equipamento, o Guardian 03. Índia November Alpha, decolagem autorizada, pista 10, correção, pista 17, 120 com a dúzia. Controle recebe agora o Guardian 03? Ainda não, negativo. Volto diretamente com a dúzia, 0776, 0176, 0176, 0176. Tentando conduzir o 76, qualquer dente, clear bom for Alpha, down to 4,000 feet, connect 1013. Romeu e Juliette, Juliette Delta, está autorizada a final de LS, desça para 2000, o ajuste 1013, informe estabilizado. Desça para 2000, repórter estabilizado no LS, Juliette Delta. Passando Papatango Romeu, Papatango, da presente frequência livre, informa o tráfego do Alfa Vitor Juliette efetuado no TGL na ilha de Veracruz. Salvador, Azan 3155, passando 2000 pés, aguarda a proximidade com a Leda. A 3155, contato radar, vou para o nível 340 e somente vou da El. Da El, 3155. Guardião 03, agora sim recebo o seu modo Charlie, desça para 1.500 pés, na prova da rotatória. 1.500 pés para a rotatória do Guardião 03. Fala, meu Índio November Alpha, autorizado a iniciar a curva à esquerda, se já estiver pronto. E cruzamento do Oroba, aguarde transferência de comunicações. Tá iniciando curva à esquerda para cruzamento, Índio November Alpha. Zero Trip 5627. Prossiga, 5627. Ok, solicito como nível final 150, senhor, pode ser? Autorizado final 150, Trip 5627. 50, obrigado. Estabilizado no INS, passarelo 2231, passando dura. Passarelo 2231, completa a aproximação, chame torre 186, até o pouso. Isso aí, agora 186, obrigado, senhor. Boa tarde. Torre Salvador, passarelo 2231, transfere. 2231, centro do tráfego, chame quarta milha para a cabeceira 10, checado 3. Chama quarta milha para a cabeceira 2231. Índio November Alpha, efetuou o cruzamento do campo, autorizado da presente, curva à direita, com a proa de buraquinho. Ao bloquear buraquinho, chame o controle 120.8 para prosseguir no corredor forte. Até a volta. Presente, autorizado proa de buraquinho, ao passar pelo mesmo, chama o controle 1208 até o regresso Índio November Alpha. Na frequência do solo. Não, o Juliette Delta, professor. Autorizado Duna, Juliette, Juliette Delta. Duna Delta. Afirmo, ok? Ok, prossiga. Ok, repetitivo para Petrolina, o 340, aerovia PSU 20. Decola da 10 com curva esquerda, subida é a Momo, transição Flock. O controle 119, decimal, correção, controle 120, decimal 8, e o transponder 5431, o Oceané 6314. Ok, autorizado, conforme o repetitivo 340, Pantazulo 20, decola na 10, curva esquerda na Momo, Flock 208, transponder 3431, para acompanhar a equação. Tá bom? 4 milha para o pouso, passaria do 2231, baixada e travada. Estimativa, pouso autorizado, pistão 0, vento 120 graus, não é tudo nada. Leve o pouso, pistão 0, 2231. Vai seguir tráfego à sua frente, Eco 5, Anta Papá, com grau de 150 nós. Juliette Delta, tem condição de manter indicada até o externo? Afirmativo. Salvador, muito boa tarde, Papá Romeu Índia, November Alpha, decolado 17, afastando 20 milhas, corredor forte no meu pé. Sete, mantenha meu pé, condições iguais, Índia, November Alpha, na escuta do controle. Mantenha escuta permanente, a 1 no meu pé, corredor forte, Índia, November Alpha. O Xanel 6321, dá presente, vou direto ao Fito. Ó, Fito 6321. Trip 5627, chame Recife, frequência 12545 e alternado 12685. Falando na frequência do solo, ok? Eu já aumentei o volume aqui. Verifique o rádio aí, estão falando modulando a frequência do solo. Eu já aumentei o volume aqui, nada. Você está dando partida no solo, frequência do solo. E agora melhorou alguma coisa? Gol 755, boa tarde, identifique, chega na bomba, desça para 4 mil pés, ajuste padrão. O Xanel 6321, confirme a sua razão subida. 2910. Gente, eu acho na minha 3, 2, 1. Fala, boa tarde, eu passarei do 2231, me lembrando. 2231, táxi Alfa e Juliette remota 14. Alfa Juliette remota 14, 2231. Salvador, é o Papai Romeu Juliette Delta, tá se aproximando do externo da 10, baixado e travado. Gente, Juliette Delta, tráfego avistado, checado o trem, o vento 110,12, pouso autorizado. Pouso autorizado na 10 pro Juliette Delta. Guardião 03, a nota falha do Zal com o Guardião 03, desça para a altitude de tráfego e chame 2-18-6 até o Bobo. 18-6, grato. boa tarde, Guardião 03, na rotatória, já visual com o campo. 4198, é autorizado, 360 para Confins, conforme repetitivo. Era via Pesolo 16, até a posição Dodge Vapores, conforme rota, decola da 10, curva direita, perfil da subida da Elmo, até Leda, após Leda, direto Bridge. Acione o transponder 5416 e o controle em 120, decimal 8. Toque. A 321 não pode chamar o centro. Aguarde cruzamento de tráfego 6321, posição de 11 horas 43 milhas, no nível 170. Na sua escuta então. Ok, é autorizado, custo acionar, chama pro táxi. Condo 076, cleared final LS, approach down to 2003, reporting localized. This will be ILS runway 10, and let's descend 2000 feet, we call a local LS established condo 076. Oceania 321, agora chama em Recife, frequência 1260 e alternado 1288, tem um bom voo. Mas já tem condições de incrementar um pouco mais a velocidade? Afirmativo. Autorizado então, pouso pista no 7, vento 120 com a 12. E pouso a 3. Delta, direto Delta. Afirmativo, libera a Delta e chama o solo em 1219, se o solo for 08. Direto Delta. Só é igual na 8, 1075. 075, sente do tráfego, sua esquerda, na final curta da cabeceira no 7, temos um Super Chimango da Polícia Militar da Bahia, não vai interferir na sua aproximação, continua agora para o Sarico. 7, 1, 0, 7, 5. Ingresso Juliette, contorne o pátio 1, chame na Taxi Lima. É Alfa. Vai descer a descida para 5.5.7. Entre o ajuste padrão. Padrão 5.4.8. 1075, pouso autorizado, 120 com 13. 7, autorizado, pouso, agora 0.700. Autorizada a final de LS, pista para 2.913, conforme o localizador. Condo 076, complete final, contact tower 118.6. Establish tower 86, contact 076, go ahead. Salvador Tower, good afternoon, Condor 076. 5488, está reautorizado para de Duna. Pro de Duna, 5488, grato. 076.